É 45, deixa para 2010, 190, autorizado a chamar o procedimento LSC, pistão 0 Salvador, reporte estabilizado. Informo que as restrições da posição de calor estão canceladas. Ok, desce para 2019, autorizado o SRI da CDL, vou no mesmo tempo, cancelado as restrições verticais. Identificação, voo na Cruz de Bons para interceptar a chegada. Esse inicialmente para nível 120. RTO Nova 3, a Série 5937 para informação tráfego posição de 2 horas. Uma 8 milhas, uma sudoeste, passando o número 1-0 para 340, Embraer 190. Série 5937. 1-9 para informação tráfego 2 horas. 1-9 milhas, uma Nordeste, mantendo o número 170, o tipo é A29. Ciente 69, A29. X-Ray, Lula 645. Lula 645, completa a final de procedimento, turma no Norte 1895. 1845, Lula 645. 69, 19, chame chefe Recife, 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, 238, boa noite. Salvador, boa noite, voo 645, boa tarde ainda. Voo 645, boa, autorizado pouso, pistão 0, vento variável com 4 nós. Liga o pouso, pista 10, voo 943, autorizado descida para 4.010, e eixo 909. Autorizado 4.010, eixo 909, será que é 1.010? Tower, muito boa noite, é Portugal, Luzio, Tutu, é visto o VD, fazer parte do Runway 10. Portugal, Zero, Tutu, boa tarde, line up and await Runway 10. Boa tarde, line up and await Runway 10, Portugal, Zero, Tutu. Número 645, sala 45, libera direito e chama o solo, 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, direito, obrigado, boa noite. Correio Polo 645, voltando, chamou o solo, quem responde? Juliana Fox, faça escuta. Segundo, 2, 1, 2, 1, 9, 20, 1, 9, chamaram, no 645. 2, 1, 9, então. 022 requested for the departure control. You will climb and maintain flight level 150. Q25 nautical miles out of Salvador. Now the 022 plan to maintain flight level 150 until 25 nautical miles of Sierra Victor Delta. Out of Salvador VR. Yes, Salvador VR, that's Salvador VR. Portugal 022, cleared for takeoff runway 10 when the rainbow is true enough. Clear for takeoff runway 10 at Salvador 022. Bueno, nós lemos as chamadas restrições em etapa 2 para 3 mil pés, ajuste na 0 na nave. Sendo para 3 mil pés, declaro a restrição em etapa com a 966. 0022, contact Recif Central, frequency 126, decimal 85, disenable 125, decimal 35. Boa noite, Guarani, está livre. Guarani, está livre. 966 no solo 02. Ligando via Fox, tinha no solo 12119. Fox 1219, igual a 966. Oxalé 6210, vento 260 graus, 039, autorizado o pouso, Bicino 0. Autorizado o pouso, Bicino 0, 020. Autorizado, alinhar e manter o seu zero. Alinha, mas o seu zero, zero, boa noite, 69. Autorizado decolagem pista no zero, vento 270 graus, 04 nós. Início pela decolagem, boa noite, 69. Decolada ao 07, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, boa noite, 69. Cruze, boa noite, 69, cruza 1600. 1869, contato do colégio, se procurando o voo 3600, após 2010, voo direto elétrico. Frente, após 2000, direto elétrico, 1869, acendendo 3600. Santa 3897, boa noite. Autorizado alinhar e decolar no 0, vento 250 graus, 04 nós. Autorizado alinhar e decolar ao 0, Santa 3897. boa noite. Voo 1645, formação Quebec, destino é Vitória. Boa noite, 69, chama Centro Recife, 1220, 1228. 60288, ou voo 1869, boa. Pronto. Boa noite, 3283, próximo ponto de telefone. 3283, boa noite, autorizado a IAL de colapso no zero, vento 260 graus, 049. 3283. sul 97, para 37 direto Mótiva. Mótiva, da 3897. 3897, chama centro Recife. Pelo 28 decimal 35, alterno 23 decimal 8. 235 e 1238, uma boa noite da 3897. Boa noite. boa noite. Cúpula 645, pronto, ponte perdão no zero. Cúpula 645, boa noite. Autorizado, alinhado de colapso no zero, vento 240 graus, 03 nós. Livre aliás, de colapso no zero, gol 1645. Voo 645, decolado aos 28, chame controle 120, décima 8. 208, 645. Controle Salvador, voo 645, boa noite. Rádio Colégio, para o nível 3, 900, após 2 mil pés, 2 direto Leda, após Leda Dóquio. Ok, para o 360, após 2 mil, para Leda, Leda Dóquio. Dóquio, gol, no meu quadril. 6283, chame 736, ela 26, decimal 0, alterna, ela 28, decimal 8. 260, 288, boa noite, 6283. Boa noite. Controle voo 645, desvia direita, por 20 milhas. Gente, voo 645, submontando o de voo 200. 200, voo 645. Pelo 645 para informação, tráfego 12 horas, 9, 3 milhas, 1 posto, passando a linha de voo 219, mantém 210, e tipo 129, se for sério. Gente do tráfego, 645. Pelo 645, em caso de falha de comunicações, ao se afastar 80 milhas de Salvador, 80 milhas de Salvador, 7 para o nível final, 360. Ok, se falhar, após 80 milhas, sobe para o 360, agora, 1400. Está voltando na proa de lida. Bem, chegando no 45. Salvador, 645. 645 para o senhor. Permanece Recife no 200. Guarda. Pelo 645, após Leda, programa Porto Seguro. Após Leda, Porto Seguro, agora 645. Pelo 45, confirmando após Leda, voz Porto Seguro, a fim de evitar tráfego, subornante a número de voo 360. Ok, Leda, Porto Seguro, sobe 360, agora 645. Pelo 645, chame centro Recife, chame 28, decimal 35, autônomo 23, decimal 8. 2835, 23, decimal 8, agora 645.